3663, autorizado a alinhar e decolar pista na 0, vento é de 200 graus com 89. Autorizado alinhamento e decolagem da 3663. 3763, autorizado push no 07 AMSAC. Autorizado, só confirmando, está na 06, vou chamar para o taxa da 3733. Ciência. Ajuste meio 15, reporte 20 milhas de Salvador, livrando a CTR. Assim que possível, informe seu estimado para ingresso na terminal de Aracaju e estimado de pouso em Maceió. Confiante, manterá com ajuste meio 15 e 20 milhas ao sair da semana para reporte. Para o que? O 984 autorizado final e LF X-Ray, pistão 90, informe o localizador. Calma lá, localizado. 3663, decolou os 39, controle 120, decimal 8. 208. De Salvador, tá? 3663, na Dael Máxima. Tá 33, posição tá 3663, contato radar, suba ao nível 340, saída da Dael. Para 340, tá 3663, possível Bruce Máxima. Autorizado Leda, inicialmente, 3663. Leda, muito obrigado. Localizador 1184. 1184, complete final e LSX Rei chame a torre em 1895. 1895. Dois Salvador, bom dia. Voo 1184. Localizador 1180. 1184, continue a aproximação, aguardando a autorização de polícia. Aguardo. Pode prosseguir até 2000, gol no 891, no controle. Tudo Bravo Kilo, prossiga. Bravo Kilo, te mando o Mateo, 1415, Bravo Kilo. Gente, confiado. Controle o gol, nós imagina, pode prosseguir até 2000? Confirmo, 2000, livre aliança, rei, foi estabilizado. 2000, tomaremos estabilizado. Bruno 184, cheque trem livre, pouso no zero, vento no 90 graus com 89. Livre, pouso no zero, tem checado. Passando com a mão de para o 24. Sente autorizada a chegada Mari, desse mantenha 050, vigilância. Ok, 50, vou meio espaço. Direção ao Carmina Leão, autonomia 3 horas 42, PB1 no 43. Delivre táxi até o ponto de espera, 41 no Índia, quando lá torre 118, destino ao 95, ajustando a 095, por favor. Ok, 4 Índia, 295 lá, ponto de espera, até 3733, manda bem. Ao 1240, via corredor Vera Cruz e Interlagos para o Internacional. Ok, gente, mantenha a regra de voo visual, 1500 pés, ajuste 1015, reporte ingressando no corredor Interlagos. Mantenha 1500 pés com ajuste 1015, reportará para ingresso no corredor Interlagos do mais um certo. Controle de Salvador, bom dia, Chanel 6250, informação de dia. É 250, chegada a Mari, desse mantenha 060, vigilância. 060 Mari, 62 Brasil. Salvador, é para o Brasil. Quilo, prossiga. Quilo, prossiga. Autorização para atenção para 055, para o quilo. Autorizado, 55. Autorizado, subindo para 055, para o quilo. Quatro no solo, aos 45, livre à direita, no 219. 219. 3733, bom dia, tá pronto. 3733, bom dia, Lima, mantém pista no zero. Salvador, Livre 2772, está livre, chame o táxi. 3663, solicita diretamente ao centro, agora na frequência 13325, alterna 251. 3633, gol 1891. Ok, complete final e ele é exigente, né? Torre 1895, 1891. Torre 1895, obrigado, bom dia. Sim. Em Salvador, bom dia, gol 1891, uma mira para o externo, estabilizado. 1891, bom dia, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Na sua escuta. Fala, meu Mike Acucciari, controle. Mike Acucciari. Este foi feito o plano de voo? Matheus, foi passado para a sala IS, ao 0244 de hoje. Gente, copiar. Continua a extensão 055, reporte 60 milhas de Salvador, em caso de falha de comunicações, altere o controle Aracaju na frequência 203. Nosso pushback, vamos no 095. Vou no 184, Juliette, portão 612. Portão 612, pela Juliette, vamos no 184. Tá, é o vigilância. Tá, é o vigilância, tá, 3733. Corredor Interlagos. Autorizado ingresso, Interlagos, reporte na rotatória, o visual com câmera. Passará na rotatória, o visual com câmera, é certo. Nave chamando Salvador, chame na frequência 208, por gentileza. Controle Salvador, bom dia, papapá, Juliette Serra November. Juliette Serra November, bom dia, possível. Circulou de Serra November, Vitor Romeu, vitória da Vera Cruz, com destino ao Rio de Janeiro, está cruzando agora 4.400 em subida na Prodigina. Está restrito ao 050. Restrito 50, Juliette Serra November. Guarulhos 360 aprovado, Pezulu 1-0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme, decolada 1-0, curva direita, subida da El, após Leida, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva, aciona 5520, controle 120, decimal 8. Pezulu 1-0, até Taubaté, Tango Bravo Eco. Prossiga. Gente, 1500. É, Guarulhos 1-0, decolando 1-0 para o Bateria, da El, pressão Motiva, Brasil, 0-0, Ponder, 2-0, 8-5, Bateria, 6-0. Parece 631, portão 3, chame pronto, pushback. O voo 891 livrou? 91, bom dia, táxi Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportarás da Juliette, 891. Para o táxi, o azul 2772, PLB 33, nossa autonomia de 4 horas, alternando Salvador. PLB 53? 33, né? Obrigado, pátio 3, pátio principal, Índia, Alfa. Espero no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, Monvol 2772. Pátio principal. Azul, Samaná, 118, 1295, azul, 2750. Mantém 250, tem um tráfego adicional na posição 1 hora, 9 milhas, descendo para o 060, um Airbus 320. Sim, mas tem o tráfego de que a posição de bordo mais 3 mil em descida, né? Confirme. O recebe de queda aqui, mais 3 mil aeronaves e 3 em descida, né? É, tá cruzando 80, agora em descida para 060. Confere, Juliette Serra 90. Chané 6250, tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo oposto, mantendo 50. B se mantém o 060. Bom, 648 para o localizador direito a 060. 060, papá Zulu, meu papá, o controle. Passagem do ATR após Juliette, portão 07, gol 1891. Ok, após o TR, Juliette até o 07, 1891. 2065, Guarulhos aprovado 360, Super Zulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme. Decola da 10, com curva direita após subida da El, Leta e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5535, controle 120, decimal 8. Primeiro voo 2065, estou avisando para Guarulhos, São Paulo, nível de voo 360, via alto de voo, conforme a Zulu 90, né, Taubaté via. Decola na pista 10, curva direita, saída da El, Lita, Modipa. 5535 no transponto, 208, copiou o voo 2065. 2065, sempre pronto para o espectro. Até mais, graças. Solo voo 095 para o espectro. Livre agora, portão 4. Chame táxi, voo 095. 095. Para passado, desse mantenha 2000, ajuste 1015, cancelada a instrução em táxi. Cancelada a instrução em TAP, desta 2000, 2015, se quiser. Juliette Serra Novembro, acione o código 5525. 5525, Juliette Serra Novembro. Papa Romeu. Ei, quanto é? Oi, aliás. O 648, complete final ILS 2895. Torre Gol 1642. Que vai que é o Charlie, seu sol foi 5-5 para o Vence Livre. E o Uno 8, o Uno Gol, no 648, continua a aproximação, vai atualização de pouso. É, 642. Tinha no centro. 133-25, alterna 1251. 33-25-251, até 3733, boa. Salvador, bom dia, são 3896, informação liga, descer da 1950. Desça até o 060, são 3896 na chegada da Mari, vigilante. 060 na Mari, pode falar, Itap? Frisado Itap, descendo até o 080. Itap 080, 3896. Beleza de táxi do Gol 095. Eu vi um dia me acordo, tem 3 horas de autonomia e alterna a campinha. Direita Indy Alpha, ponte 010, torre 118, decimal 95, altímetro 10 no 5, estamos voando e vou diagonal no 095. Gente, que é fácil, vai se chamar 93295, Gol 095. Presidente, ainda processando o seu plano, mantém escuta e aguarde de confirmação. Autorizado a ascensão até o 065. Poder 6250, autorizado final, ILS X-Ray, forma estabilizada. Autorizado, ILS X-Ray, forma estabilizada, 6250. Então, no zero, visual contato na final, acho que é pronto. Gente, mantém a posição. 2772-180, perfil da Coral, azul. O Juliette CA 90, controle. Prossiga, São Francisco. Autorizado nível final 280, voe direto Vitória da presente. Direto Vitória, Juliette CA 90. Papa Uniforme 90, Mike Kilo, prossiga. Posiciona 121, decimal 1, ok? Deixe novo contato com o solo. É isso, plano de voo também não tem ainda no sistema não. Chame o solo 121, decimal 1, ok? Para confirmação e checar. Autorizado alinhar e manter o gol no 095. E manter o gol no 095. Antônio Fome November, Mike Kilo, seu destino é Serra November, Golfo Serra. Acione o código 5531. 5531, confirma? Afirmo, 5531, mantendo 1510. 5531, 1510. Salvador, bom dia, 5196 com a Índia. 5196, desse mantém o 090 na chegada à Mare Vigilante. Quero nascer, Mário, vigilância, ficou na meta. 48 solo ao 59, liga à direita, chama 121 no solo. Direita, zero solo. Alô, Salvador, do Guarané 48, por favor. Carrego, Guarané 48, bom dia, Guarané 48, Via Alfa, confiança da Juliette. Bom dia, Via Alfa, repassou 57, né? 6250, está na final da LSX. Gente, 6250, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Aguardando, 6250. Mapa 6250, condição à pista, seca? Afirmativo, seca. Vento 160 graus, 8 nós, autorizado pouso, pista 10, 6250. Gente, liga o pouso na 10, 6250. Prove. Tiro na escuta, certo? Chame na frequência 198. 198. Papá, papá, do Lurro, meu papá, na escuta. Gol 1095, decola os 00 no 300, controle 1 no 20 decimal 8. 208, obrigado, tenha um bom domingo, gol 095. É. 48, próxima taxa Juliette. Botão 1, gol no 648 via Juliette. 27 para 1. 63, 1, 23, última para 1. Suba nível 360, via saída. 360, via. 95. Coordenação após estar livre no portão 3, chame táxi. Após o voo, leva um autorizado. 19, decimal 8. Papai, o meu mic é assistir na escuta. Papá, papá, Juliette, CA November, passa 160, chama o centro Recife, 13325, alterna 251. Vou chamar Recife, 13325. Zulu Papa Romeu, bom dia, chame na frequência 119.8. Meia, dois, um, desça e mantenha, altitude de 3.000, ajuste 1.015. 15, voo 621. Afirmativo, vetor para final, ILS aqui, rei, curva à esquerda, proa 200, limite ao lock. 3896, pode considerar estar 5.000, descer direto 4.000. Autorizado descer direto, 4.000, agora vetores para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 030, limite ao localizador. 30, limite localizador 3896, descendo a 4.000 pés. O 15, controle 120, decimal 8, e a torre 118, decimal 95, vetor Hotel Delta. Solo. Quem vai cruzar 110 para 090? Pessoas a bordo, Vitor Hotel Delta. A gente chama agora a torre 108.95 para decolagem, altímetro 1015, tem um bom voo, Vitor Hotel Delta. São Salvador, Oxalinha 6250, bom dia, está na Alfa, liberou suas coisas. 6250, taxi via Alfa, coordenação da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6250. Taxi 6311-160 a bordo, 5 horas, galera. Em Salvador, o vento 160 graus, 8 nós, Vitor Hotel Delta. Até 1.500 pés. 065 para o Pushback, 0611. Livre no portão 11, chame táxi 2065. É só outra vez, ó. A aeronave chamou o controle visual, está autorizada a ascensão até 1.500 e chama agora o controle em 119.8. Pou 1621 para o LOC, curva à esquerda na proa 160. Chame 119.8, câmbio. 3896, mantém ainda a proa, vai passar o localizador, aguarde o último vetor para interceptar. Gente, vai atingir também 4.3896, mantendo a proa. O gol 621 pode prosseguir descida? 621, para o localizador, curva à esquerda, na proa 130. 130, pode descer até 2.000? Agora pode, 2.000, 1.015 ajuste, papo estabilizado. Ok, pode estabilizar, permitido, obrigado. Então 3896 para interceptar o localizador, curva à direita, na proa 140. Direita 140, 3896, pode prosseguir descida? Desce até 3.000. 3.000, 3896. Good day, contact Salvador Frequency 119.8. Volume 621, desça a 2.000 autorizado, sinal ILS X-Ray, quanto estabilizado? Já estabilizando, então. O movimento está estabilizando. 067, o 6600, está segurando. 621, complete final e chama a torre 1895. Já abriu. O 3896 disse mantém a 2.000, ajuste 1.015, forma estabilizada. 2015 pode estabilizar, 3896. Faz carinho de duas filhas, faz não. 6.621, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Guarda. Linha 3.1, pronto. Quer linha decola direto? A linha. Autorizado, a linha vai decolar, vento 1.60 graus, 1.09, 3.1. A linha decola de imediato, 6.311. 3.995. Gente. Da B135, confirmando? 139. 139. Parte principal, Índia Alfa, contra 10, torre 118, decimal 95. Altímetro 10 no 5, Monvão, bom dia, 2065. Meu Deus, Juliette 380 Galeão. 9098, bom dia Galeão, aprovado 380. Vai prosseguir direto Irume, India Romeo informe Mike India, Irume, após Irume, intercepta per November 857 até Moço, Mike Oscar, Lima, Sierra Uniforme Moço, e após conforme rota. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irume. Aciona 5536, controle 120, decimal 8. Colônia, né, 6311. Na terminal Salvador, mantém até o 035, não está autorizada a subida. Chame na frequência 119.8, aguardando autorização. Essa instrução foi para quem? Foi para o tráfego que informou anteriormente. Felipe Zulu? Isso. 6311, decolou. O azul 5196, desça para 2000 e reporte estabilizado livre ali essa aqui. 2000, reporte estabilizado X-ray 5196. Puxa na 6311, suba ao 360, saída da El, vigilância. 360, vigilância, 6311. Salvador, Bush, go 1094. Go 1094. We Mari arrive, we'll descend and maintain for level 060. Pode voar direto da El, 6311. Autorizado. Grato. 6211, ou não, 6211. Oi, Salvador, bom dia, tá 3896, estabilizado, anunciado. 6386, aguarde, pelo seu repouso. Aguardando. Zuno, bom dia, táxi de Alfa, é consciente da Juliette, mas graças. Alfa, é consciente da Juliette, pelo menos 2 8, 9, 6. Torre, o Vitor da Delta, fora do sol. Sente o Vitor Hotel Delta, prossiga com o apoio do setor turístico, conforme orientado. E afastado das finais da 10 e da 17, chama o controle, frequência 120, decimal 8, Vitor Hotel. Ok, senti, vai prosseguir para o Luiz, que chamará 12080, Vitor Hotel. Oi, Salvador, bom dia, Azul 596. 596, continua a aproximação, guarda a ligação de pouso. Guarda, 596. Só que vai ter um tráfego de helicóptero à sua esquerda aí, tá em torno de 500 pés, que não vai se aproximar, tá saindo pro setor Whisky. Gente, tá condição instrumento, positivo. Tá instrumento e confirma? Afirmativo, nós estamos em o azul 596 em condição instrumento. Ok, então é forte visual, já tá bem visual pra frente. Gente, é pra prossiga com proa norte para evitar separação abaixo dos mínimos. Gente do tráfego vai manter proa norte o Vitor Hotel Delta. 96, sala 1-2, leve à direita, 1-2-1, 1-0. Não visual, Vitória da Delta. Ok, prossiga à esquerda, comprou a... Posição de voar na 260 em condições de voz? Afirma condições de voar, comprou a 260 em condições de voz. Ok, então mantém a regra de voo visual nessa proa, reporte para o cruzamento da Baía de Todos os Santos. Assim que possível, informe seu estimado de pouso em conquista. Se chamará para cruzamento da Baía e informa o estimado prioritário de conquista, o Vitória da Delta. 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 mais. Esposa, viu, 1-5-9-6. Flow 1-0-9-4, request lower. Confirme. Confirmo. 1-0-9-4. Solicita de esquerda, vai atingir 6.000. Ok, desça a via a partir de agora para 2.000, ajuste meio 15, informe localizador, livre LS aqui de rede. Desça a via, comandante estabilizado. Voo 277, correção azul 2772, 4 milhas para Coral, serviço da terminado, chame Léo, de frequência 1201. Voo 2065, pronto, autorizado a LMT. 2065, autorizado a LMT. Ótimo, 6311. Bom, 1-1, Solo. 2-1-1, obrigado. Solo, Salvador. Bom dia, boa tarde, azul. Coronel, pra você. 9-6, bom dia, ataque de Alfa. Reportante da Juliette, na grana. De Alfa, reportante da Juliette. Confira o box para o 9-6. Está livre, portão 02, 196. Portão 02, 196. Bono 094, tem um tráfego de helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 1.500 pés, correção, mantendo 500 pés, não vai ter perigo aproximação. 094, sim. Charlie Romeu Vito, bom dia. Não está autorizado ingresso na terminal, suba até 1.500 pés em condições visuais e chame a frequência 1198 para autorização do plano de voo. Juliette, portão 02, 59 Juliette, portão 02, mantenha 1.500 pés sobre regras de voo visual, aguardando a autorização do controle para ingresso na terminal e autorização do plano. Chame na frequência 119.8 da presença. Controle Salvador, bom dia, gol 2065. 2065, bom dia, suba ao 360, saída da El. Sobe ao 360 da El, gol 2065. Controle, bom dia, gol 2694, informação. Gol no 394, bom dia, autorizado descida até o 080 na chegada a Mari, vigilante. 080 na chegada a Mari, é possível voar STAP ou... Mantenha, está autorizado STAP da presente. O gol no 094, complete final e ele é SXG, pistão no 0, chame a torre no 895. 895, 094. Controle 120, decimal 8. 370 aprovada, pesurou no 7, depois no 0. Puca, Jean Maracaju é a saída. 5553 não responde, 1208, controle pro gol 94. Maestro, gol 184, portão 62, chame pronto, pushback. Chamado. 7-0, chame o centro em 13325, alterna na 1251. 13251, boa. Gol no 094, cheque trem autorizado, pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 109. Livre pouso no 0, 094. Vitor Hotel Delta, possível. Ok, copiado, tem frequência livre da presente. Fica atento, tem bastante tráfego visual nas proximidades de Vera Cruz. Vários ultraleves decolando para várias localidades. Tráfego visual está nos corredores a baixa altitude. Sim. Juliette, vamos decolar da 17, é o jogo 19, 320 Fortaleza. Gente, papapá, Uniforme Bravo Serra para Fortaleza, está aprovado o nível 370, via Pesulo 19 até Bangu. Bravo Alfa Novembro pegou o uniforme Bangu, após direto a Buco. Alfa Bravo, uniforme Charlie, uniforme a Buco. Após direto conforme a rota do plano. Decola da pistão no 7, após decolagem por vez esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5526, controle 120, decimal 8. Landing at 22, call now 121, decimal 1. 121, decimal 1. Disso aqui. O nível ele está aprovado 370, está de fora da pista auxiliar no centro, com curva esquerda, saída Momo, por aqui, 5,2 metros, todo 120, decimal 8, é o controle, saída para você. Maestro, no Palmeiras do Serra, está no Pate 5, confirme pessoas a bordo? 3, estamos com 6 a bordo, em 32 PA, para você. 745 BDA, acionamento táxi decolagem, chama agora a torre 118 decimal 95, altímetro 10 no 5. É um bom voo e bom dia, Uniforme Bravo Serra. Muito obrigado, professor. Para o pushback, acionamento, gol 9098 no gate 07. Eu posso dar um minuto, gol 9098. Sim. Salvador Ground, gol 1094. 094, morning, approved by Juliet to send 1111. They expedite your taxi, please. I hear expedite. And clear Juliet to gate 11, go 1094. 37 da companhia passar a cauda, o mesmo está prosseguindo para o portão 11. Após o mesmo, coordenação está livre no portão 7, chame táxi. Sim, em coordenação com o pessoal do solo, vai puxar o pushback ao funcionamento 9098. Gol 2065, passa 170, chame o centro, na frequência 13325, alterna 1251. 3325, 251, bom dia, 2065. Bom dia. Desce até 3.000, ajuste 1.015. 3.000, 1.015, pode ser que se considera a restrição em TAP? Bem. Obrigado. Pode Salvador ou passar para fora do Salvador? Prossiga, Valcer. Tá ali no táxi, chama para ingresso no 7. Maceió 350 aprovado, veio para Zulu no 7, até Orago, após Orago direto Maceió. Decolada 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5577, controle 120, decimal 8. Controle gol na 394. 394. Agora está autorizado 2.000, livre aliança que se reforma estabilizado. 3862, autorizado LS X-Ray, forma estabilizada, Golo 394. Bate 1 no Índia, pontos espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 5. Bom voo e bom dia, Gol 9098. Ok, bate 1 no Índia, conduz pronto, 895, 1015, agora o 9098. Bravo, Lima, Whisky, confirma. Ok, Roger, Charlie, Bravo, Lima, Whisky, Skok. 5451 and report your health. Okay, Scott 5451 and say your health. Stand by radar contact. Polo Congonhas, copio 360. Copia 5 da Júlia. 621 São Paulo, aprovado 360. Via Pesulu 1-0 até Pubave. Papai Uniforme Bravo Alfa Vita Pubave. Após a Pesulu 1-6 até Belo Horizonte Bravo Hotel Zulu. Após conforme rota do plano. Decolada 1-0, curva direita, subida da El. Após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5561, controle 120, decimal 8. Gente autorizado para São Paulo, Congonha, vinda 300, Apesolo 910, Cubase, Apesolo 160. Bravo, Apesolo, Apesolo, Apoia, São Paulo, Plano, Decola, Dono 0, Corona, Direita. Dael, Leda, Motiva. 561, é o código 1108, no controle, Dono 62. Confirme quem chamou o controle. Alfa, Oscar, Novembro, prossiga. Está no forte já, confirme? Afirma, Lúcia. Pressione o código 5543. E chame na frequência 119, decimal 8. Chame na frequência 119, decimal 8. Chame para a comando 5543, alfa, alfa, Manoel. Questa, facilitation to make a CFR condition. Okay, you are now IFR, okay? You are clear to turn right, okay? To try to find VFR, can you do that? If possible, we'd like to remain on that track and descend 2,000 feet, so remain on the coastline. Okay, you can remain on this course, okay? Stand by for descent, because we have traffic over there, drove now, and we have traffic, and if they go around, it's 2,000 feet altitude, okay? Maintain the... you are clear to descend to 035, initially 035, and stand by to continue descent. Okay, 025, thank you, Papa Mike. Acho que ela cotejou errado, hein? 2-5 aí. Ok, mas eu vou confirmar com ela. Mas de qualquer forma já passou o alinhamento da pista, não vai ter problema. Informação, Juliette, para São Paulo Congonhas, copiou 360. Isso. É 333 São Paulo, aprovado 360, via Pesolo 10 até Cubave. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Cubave. Após a Pesolo 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após conforme roda do plano. Recolada 10, curva direita, subida da El, após Leta, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5003, controle 120, decimal 8. Parece-me 333, portão 10, chame pronto, pushback. Táxi chegou 194, 112 a bordo, autonomia de 3 horas Natal. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre 18, decimal 95, altímetro 015. Então, bom voo e bom dia, gol 184. Táxi Índia Alfa, ponto de espera 295, 615, bom dia, blá blá. Salvador, é o gol 394, autorização material. 360 to descend between the clouds, Bravo Mike Juliet. Heading back to heading 240. Okay, maintain that sector to avoid the final runway 28, okay? Yes, we maintain heading 240. We have visual of the runway. 240, roger. Visual aqui restringindo sua saída também. Fiz uma manobra inadvertida aqui, deixou 360 no setor de decolagem. Se o outro não tinha sido essa instrução dada a ele, ok? Só para ele descer, lá de instantinho. Ok, sem problema. 9098 a gol, livre decolagem, 160 graus, 109. Livre decolagem, 109098. Que o Bravo Mike Juliet, are you able to maintain a share corridor? Sam? Bravo Mike Juliet. Okay, maintain line cost and clear to descend to 1,500 feet. Descending 1,500 feet, Bravo Mike Juliet. Is it possible to do another 360 by Juliet? Confirm? Are you able to fly direct to Ilhéus, confirm? We descend first to 1,500 feet and then I confirm to you, okay? Okay. 5571, controle 120, decimal 8. 350, Maceió, conta 190, curva esquerda, Puca, Jamucaju. Campeiro do Lula, 90, após o Arango, Maceió, direto. 71, transponder, 20, decimal 8, sequência controle, Salvador, 1140, posição 3. Então, 3, chame pronto, pushback, 1140. Tamo aí. 394, Juliette, portão 612, gol no 394. Juliette, portão 612, gol no 394. Tango Whisky. Autorizada a ascensão até 1.500 pés em regra de voo visual. Chame o controle em 119.8 para autorização do plano de voo e instruções. Muito mais. Ele é colado, João. O papá. Papá, uniforme Bravo Serra, sua instrução vai ser para decolar e vai restrito a 2.000 pés até cruzar o aeródromo, ok? 2.000 até cruzar o aeródromo e a partir daí também o controle 208. Livre decolagem, vento 160 graus, 8 lá. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,